Estamos aí, né? Mais um ano, 2015, e vamos que vamos, ver o que que acontece. Acho que vai ser um ano de trabalho bastante forte e que começou a galope já aí, eu tô achando. Apesar dos alunos ainda não estarem indo na escola, a escola já começou a mostrar aí que vai ter muita coisa para fazer. Sérgio, esse Estado Islâmico, né, que aliás o Estado Islâmico começou no Iraque, né, foi durante a invasão, né, dos Estados Unidos, né, então houve aquele vazio de poder, e aí. Acho que de modo geral, né, esse tema acaba saltando aos olhos em virtude dos acontecimentos recentes. Eu devo dizer que eu acho que o último grande evento que pelo menos chocou aí o mundo ocidental foi o ataque na França, né, que é o que parece não tem relação direta aí com o ISIS, com o Estado Islâmico. Mas essa questão do terrorismo tá muito em pauta e merece sim olhar, merece ser discutido, levado para as escolas, até mesmo pela necessidade de conhecimento do assunto, até pelo fato de que inevitavelmente esse tema vai passar a se tornar recorrente em vestibulares e provas de modo geral. Mas é algo que precisa ser tratado sim. Como se citou, esse Estado Islâmico, assim como outros grupos, né, que surgem aí na África, esse aquele Boko Haram, que cometeu uma série de atrocidades recentemente, sendo sequestrar garotas e enfim, né, coisas que são chocantes. A gente precisa entender a origem dessas relações aí, que para nos chocam tanto. Como eu disse, o mundo ocidental tem uma certa dificuldade em entender os processos e os traços culturais do mundo oriental, né? Mas a gente pode sim, como você já colocou, Toninho, relacionar o surgimento desses grupos a ingerência de países, de potências nas regiões do Oriente Médio, nas regiões da Ásia, que já tem por si só uma série de conflitos, de problemas étnicos, políticos. E o fato da interferência ocidental lá tem sido, ao longo do tempo, muito mais prejudicial do que benéfica. E, inevitavelmente, esse ódio, esse descontentamento, essa violência acaba atingindo aí, né, certos lugares considerados bastiões aí da civilidade, da tranquilidade. Mas o que ocorreu na França, o que vem ocorrendo em lugares mais próximos, é rotina em determinados países do Oriente, né? Só não vem a público, como eu disse, para essa distância entre o Ocidente e o Oriente que ainda existe. Sim, mas sem relação com a guerra do Iraque. Então, mais recentemente ainda ganhou força com a interferência da OTAN lá na Síria, né, na tentativa de deposição do Bashar al-Assad. E esses grupos, eles recebem sim treinamento de grupos e organizações ocidentais, como é o caso da CIA, como é o caso aí de outras organizações como o M6 na Inglaterra. Eles têm sim interesses econômicos que publicamente são travestidos de interesses nobres, como, né, a busca pela liberdade, a implantação da democracia. E nesse processo eles acabam criando células que originalmente são destinadas a lutar contra o governo, são separatistas, dissidentes. E acabam, depois de um certo tempo, adquirindo aí, né, vamos dizer assim, autonomia, vão adquirindo tamanha força que já não querem mais se responder ao patrão, ao comandante, e acabam até mesmo se voltando contra o quem era inicialmente o financiador. O maior exemplo que a gente tem disso é a própria Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que foi cria do próprio Estados Unidos, né, durante a Guerra Fria. A gente vê que esses processos persistem. Esse Estado Islâmico também é uma incidência, né, da Al-Qaeda, né? Provém, a origem é da Al-Qaeda. É importante entender que existem dissidências muito fortes, até mesmo dentro do próprio islamismo, que está relacionado com esses grupos. Eu diria que é muito raro você encontrar um grupo terrorista, assim chamado, esses grupos de resistência aí, ocupação, ou mesmo, enfim, todos esses paramilitares que não têm uma relação muito intrínseca, muito ligada com a religião. Às vezes não há menor separação entre religião e o ideal de luta, o ideal deles de guerra. E aí gera uma série de problemas, porque misturar a religião com esses aspectos, né, ao gritar lá, né, Alá seja louvado, enquanto se explode ou atira, explode os outros, cria-se uma intolerância religiosa, né? Alimenta-se uma intolerância religiosa muito grande, que já existe. criando uma série de outros problemas, como a xenofobia na Europa, que está muito em alta, tá fortíssimo, o conservadorismo lá vem ganhando muita força, em países como a França, por exemplo, em virtude dessas confusões todas. Uhum. Retrocedendo historicamente, a gente vai ver que isso aí começa já desde o imperialismo, né? Com a formação das colônias e tal, né? Uhum. Esse povo sofre, né? Pressão, né? Os muçulmanos. Então, acho que aí é mais uma questão política mesmo do que propriamente religiosa, você não acha? Olha, eu diria que a religião, ela acaba ampliando a dimensão das coisas. Uhum. Se a gente parar para pensar, o que se acusam, né? Ou pelo menos o estereótipo que chega aqui para a gente sobre os árabes islâmicos, de modo geral, sobre o povo do Oriente Médio, que são pessoas extremamente descontroladas, fanáticas, religiosas, e que têm em si só, no cerne da sua religião, a premissa da violência, né? E não é necessariamente isso. O islamismo está assim como o cristianismo e outras religiões estão pregando paz. Uhum. O problema é o que é feito em nome dele. Uhum. A gente não pode estereotipar uma religião inteira, um povo inteiro. E aí entra também a questão do respeito mútuo, né? Que da mesma forma que a gente não quer ter nossos valores, nossas crenças ofendidas, também a gente tem que pensar que ofender as crenças dos outros também não é legal. É, por mais que se bata no peito e fale que é liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a gente tem que ter essa consideração com respeito às religiões, às culturas de outros. Lógico que de maneira alguma uma atitude de violência como aconteceu na França é justificável, de maneira alguma. Mas é bom ter esse cuidado até mesmo pela questão do respeito entre os povos, né? Acho que, na verdade, o próprio semanário lá, né, surgiu toda essa história com o semanário, na verdade, surgiu um pouco disso, né? Eles também tinham várias e várias publicações que eram muito ofensivas, não só a questão de religião, mas já teve algumas também ofensivas à questão de raça, à questão de gênero. Então, inclusive depois do grande atentado, né, saiu muito o lance, a gente é todos, somos Charles, né? Todo mundo saiu postando, várias pessoas públicas começaram a colocar isso, e muitas pessoas começaram a colocar esse movimento no Facebook. E depois eu vi um artigo muito bom de um, agora não lembro quem que foi que escreveu, que colocou: eu não sou Charlie, né? E aí ele contava o porquê que ele não é, pela essa questão, né? De alguma maneira a gente colhe o que a gente planta também, né? Se você planta de certa maneira um preconceito religioso, você pode colher coisas que também não são muito bem-vindas, né? Assim como o Sérgio falou, não é justificável, mas você pensar que a gente tem que, né, ter um certo respeito com essas crenças um do outro, isso acaba sendo, pode acabar, e acabou sendo, né, um alvo para os radicais mesmo, né? E o que é complicado, né? Porque o radicalismo religioso e o radicalismo islâmico, ele deturpa tudo que deturpa toda a imagem do que uma religião, seja ela qual credo for, possa trazer de coisas boas também, né? Assim como você pensa que tem um padre ou padres que fazem muitas coisas erradas por aí também, tem pessoas em qualquer outra religião que possa fazer também, né? Então é um pouco complicado de entender esse movimento, é bem complexo essa trama. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Ensino básico em revista. volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui entre amigos, professores, eu, professor Toninho, professor Vitor Querubim e o professor Sérgio Roberto Ramos Júnior. Nós estamos conversando aqui sobre o terrorismo, né, que assola atualmente aí na Europa, né, agora recentemente na França, né, esse atentado terrorista, enfim, sobre o Estado Islâmico. Sérgio, as origens, a força, né, que essa guerra religiosa, esse jihad, né, que a gente chama? O jihad quer dizer esforço, né, no islamismo, e muitas vezes pode ser interpretado como uma guerra santa. Uma guerra santa. É o esforço para a conversão. Então, mas isso ganhou muita força durante a Guerra Fria, né, o período da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos, né? A gente pode olhar assim em dois momentos essa relação com o mundo oriental, né? Sim, atualmente, onde as relações econômicas elas são um subproduto da Guerra Fria, e durante a Guerra Fria, quando essas relações estão se formando. O que ocorre, sim, existe o interesse imperialista, uma das características da Guerra Fria, a prática do imperialismo, da intervenção em outros países, a fim de obter aí, né, novos aliados, recursos, né, aliados econômicos e também militares. Mas é fato que, por exemplo, quem assumiu esse último atentado foi a Al-Qaeda, né? Onde veio esse grupo? Tá? A Al-Qaeda tem origem no Afeganistão. E já combater a invasão soviética. Exato. Inclusive, tem um filme muito apropriado para se debater isso, que é o Rambo, né? Acho que é o 3, que ele vai lá para o Afeganistão, que é um filme de propaganda da época dos Estados Unidos, só para contextualizar. Nós tivemos, sim, um conflito regionalizado da Guerra Fria, né? O conflito regionalizado é aquele que não é direto entre as potências, entre Estados Unidos e União Soviética, no caso, que disputavam a hegemonia. Mas existe esse conflito regionalizado, década de 80, que é uma tentativa de anexação do Afeganistão por parte da União Soviética. A gente que diz que não e tal, mas foi isso mesmo, uma tentativa de anexar esse território ao Bloco Soviético. E acaba ganhando no Ocidente um contorno de luta emancipatória. Uma luta pelos, né, pelos direitos do Afeganistão, dos afegãos, de se livrar do demônio aí, da União Soviética, da maldade e tudo mais. E nisso foi feito esse filme, né, na qual o Rambo vai lá e ajuda os afegãos a se livrarem, né, dos soviéticos, são muito malignos e vêm com seus helicópteros e tal. Na realidade, rolou um enorme contrato de venda dos mísseis anti-helicópteros dos Estados Unidos para o governo do Afeganistão. E, ao mesmo tempo, como era de estreito interesse ver a União Soviética derrotada, os Estados Unidos usou de todas as suas táticas, né, de treinamento, de espionagem, a gente viu, mandou até o Rambo para lá, para tentar derrotar aí o bloco soviético, né, que estava investindo no Afeganistão. Nisso surge, sim, a Al-Qaeda, que foi financiada, preparada, treinada pela CIA, e boa parte dos recursos foram administrados por famílias ricas do Afeganistão, como a família Bin Laden, que no caso tem seu expoente aí, né, o talvez final do Osama, que recebeu esse treinamento nessa época para combater os soviéticos. E esse treinamento partiu dos Estados Unidos. Inclusive, vi documentários assim, contundentes que mostram técnicas para sequestros de aviões ensinadas ao Osama pelos Estados Unidos. O que é uma grande ironia, né? Totalmente. Mas era interessante para eles na época, da década de 80. Com o fim do Bloco Soviético, a grande tensão, né, com o fim da Guerra Fria, se torna ali maior, preponderante, nas relações, né, Israel-Palestina e nos grandes apoiadores. O mundo árabe do lado palestino, ao passo que os Estados Unidos do lado israelense. Então, de fato, o suporte econômico e militar de Israel para combater os árabes naquela região vem dos Estados Unidos, então uma coisa leva a outra, pronto, a Al-Qaeda agora passa a ser também, né, fortemente árabe, islâmica, contrária aos Estados Unidos. Então, assim como outros grupos, eles são aí, vamos dizer, um resquício dessa, como eu disse, dessa ingerência, dessa interferência dos ocidentais em assuntos locais ali. Então, vamos dizer que eles estão sofrendo com as próprias crises, isso é a realidade. Esse último ataque na França, ele teve uma motivação extremamente religiosa, porque as charges que eram feitas sobre o profeta Maomé estavam incomodando uma série de líderes, naturalmente. Aí, inclusive, eu encontrei pessoas que falaram, ah, mas veja bem, eu vejo muitas charges de ícones da religião católica e a resposta não é essa, não é um atentado, não é um assassinato, chacina. Falei, sem dúvida, porque as transformações que a Igreja Católica sofreu internamente possibilitam isso hoje. Essas transformações não foram observadas dentro do islamismo. A gente não notou um processo de renascimento no século XV, no século XV, XVI e XVII, dentro do islamismo, que possibilitou essa crítica. Então, lógico que isso é bem grosso modo, né, falando, mas existem essas diferenças, sim, devem ser respeitadas. Mas, se a gente olhar para trás, vamos ver que a intolerância religiosa e o radicalismo também foi uma característica da Igreja Católica e cristã ao longo do... De passagem, o tal da Inquisição, a Inquisição, né? Para deixar de... Inquisição é o radicalismo extremo da Igreja Católica. Exatamente. Né? E eu acho que é legal pensar essa parte, essa constituição que vocês fizeram, por exemplo, da Al-Qaeda, que é isso, né? Acho que quando a gente está falando de terrorismo, a palavra terrorismo, pelo menos para mim, começou a surgir dessa época aí do 11 de setembro de 2001, foi 2001, né? É, isso. E aí, desde então, começou essa palavra terrorismo, ficou muito, né, em alta durante muito tempo e tal. E aí, depois de um tempo também, depois que aconteceu isso, e de uma série de controles por parte de fronteira de diversos estados, também já tinha... Você não ouvia falar tanto necessariamente de ataques terroristas em tantos lugares assim, mas agora que depois desse na França, né, voltou toda essa contextualização de rediscutir. E o que é interessante é isso, né? A gente sempre está rediscutindo a partir da centralização europeia e agora americana, assim, né? Mas a gente, como ele falou, o Sérgio, já a gente não pode esquecer, né? Na África está tendo muito também desses ataques, desse radicalismo islâmico, e tá matando muito mais gente que matou dos 12 cartunistas lá do semanário da França, né? Tem criança sendo raptada e morta, tem cidades que foram destruídas, 2.000 pessoas mortas na Nigéria, foi, se não tô enganado. Um massacre, né? Foi um massacre cabuloso, né? E o que que a gente consegue ouvir nos jornais, nos telejornais, o que a gente ouve? A gente ouve muito mais do Charlie, de que aconteceu, quais são as repercussões até agora. Uhum. Por quê? Mas porque a gente até hoje, desde historicamente, vive centrado, né, na questão eurocêntrica da questão, que faz sentido porque é um dos grandes pontos onde está realmente a questão financeira do mundo e historicamente política também, pelo que a gente aprendeu, né? Mas as coisas estão aí faz muito mais tempo, né? E vale a gente parar e pensar um pouco isso aí também, né? Pensar criticamente por que que a gente ouve muito mais o que está acontecendo na França do que está acontecendo nos outros países, né? É complicado, né? Eu penso que essa reflexão, ela tem que partir até mesmo da apropriação do termo terrorismo. Porque o terrorismo, ele pode ser utilizado em vários aspectos, em várias perspectivas do terrorismo de Estado. Né? E o terrorismo praticado, por exemplo, né, pelos estados policiais. O terrorismo praticado dentro da nossa sociedade dita democrática, e existe. Ou será que não seria terrorismo também a gente fazer essas comparações, por mais absurdas que é, né? Eu evito fazer comparações com vidas, mortes, é muito triste, mas o terrorismo que atingiu os Estados Unidos nesse 11 de setembro que você mencionou, né, que criou toda essa atmosfera de guerra ao terror que a gente vive até hoje. Ela causou a morte de 5 mil pessoas, que é realmente uma catástrofe. Mas os bombardeios realizados só em Bagdá, em resposta, supostamente, a esse atentado, começou no Afeganistão, e depois, supostamente, aí, né, surgiu um impossível vínculo entre o Saddam e o Iraque, não existia, entre o Saddam e o Osama, perdão. Depois, a tal da busca pelas armas, né, de destruição em massa, levaram à morte de 50 mil pessoas civis bombardeados por armas norte-americanas na cidade de Bagdá. Então, para mim, isso também é um terrorismo. Essas pessoas não tinham absolutamente nenhum envolvimento com o ataque realizado em Nova York. Com certeza. Sérgio, Vitor, vamos fazer mais uma pausa musical e voltamos já. Ensino básico em revista. Swerve not through the minds of men. lies dead. This cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. Fingers tap into what you were once, and I'm worried that I blew my only chance. Whispers in the dark steal a kiss and you'll break apart. Pick up your clothes and curl your toes, learn your lesson, lead me home. Spare my sins for the ark, I was too slow to depart. I'm a cat but I'm not a sword, I set out to serve the Lord. Terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando aqui sobre terrorismo, né? Sobre o Estado Islâmico, e estamos aqui para conversar sobre isso, né? Com o professor Vitor Querubim, o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior e eu, o professor Toninho. Nós estamos com os trabalhos técnicos da Débora Canho. Sérgio, vamos voltar um pouquinho, né, falar sobre as origens do islamismo. Uhum. Né? É preciso conhecer até mesmo, né, todas as conotações dadas ao islamismo, precisa entender que eles fragmentam também ao longo do tempo, e para a gente também sacar o porquê que esses ataques têm um sentido, um caráter religioso tão forte. Né? O islamismo ele é uma religião surgida após o cristianismo, né? Muita gente se confunde nesse sentido, mas ele aí é do século VII, da era cristã. Justamente por isso nós vemos aí o calendário islâmico ser completamente diferente do nosso, né? Eles têm meses diferenciados e estão no ano 1300 lá vai pedrada. Mas a gente tem que remontar a figura central, que também está relacionado com o atentado, foi na charge do Maomé, ele é a figura central, o Muhammad, que foi um mercador na Península Arábica. Esse mercador ele tinha contato aí com várias crenças, muitos povos, né, como se imagina de alguém que trabalha no comércio. Então ele tinha contato com cristão, sua filosofia, com judeu, sua filosofia, e também com os quraishitas, lá, a religião politeísta da Arábia Antiga, que é a crença dos gênios, um tapete voador, essas coisas aí da Arábia Mística, né, que estão exploradas também no cinema e tal. E fazendo uma perspectiva pessoal, ele inclusive, não é bom fazer piada com o Islã, mas ele faz algo que eu ainda pretendo se um dia der tudo errado. Acho que tava dando muito certo esse negócio. Ele se casa com uma viúva muito rica, a Khadija. essa viúva muito rica, demora muito e deixa pra ele toda a sua herança e não precisa mais trabalhar de mercador, certo? Mas enfim, o que acontece é que nesse contexto ele disse receber uma mensagem do anjo Gabriel, que é um ícone do cristianismo. Uhum. E nessa mensagem, Deus, Alá, instrui ele a sair pelo mundo, né, pregando os valores. Ele, no caso, redige o livro sagrado, o Corão, e a partir daí inicia-se a peregrinação ao longo de cidades, vai conseguindo adeptos, né? E nesse processo é que se tem aí a conversão de inúmeros outros mercadores, e o islamismo passa a se formar com a mistura, fusão de todos esses elementos, do judaísmo, do cristianismo e das religiões anteriores, da religião politeísta que já existia na Arábia. Existem algumas cidades que são importantes, como Meca, que a gente às vezes usa essa expressão, né? Meca lá tem a Pedra Sagrada, um dos ícones de adoração do islamismo, que remonta até à própria história do Islã, é anterior a ela. E nesse processo, eles receberam muita resistência. O processo de conversão dos fiéis para o islamismo na Península Arábica e depois, posteriormente, no Norte da África, ela se deu ao longo de muito conflito. Conflitos bélicos, militares, na quais cidades eram conquistadas e a fé imposta. Nesse processo, desenvolveu-se tal da jihad. O que é a jihad? A luta pela conversão. A ideia de você impor a fé pelo bem ou pela guerra, vamos dizer assim. E esse conceito, que é muito delicado de se trabalhar e permite inúmeras interpretações, é utilizado por esses grupos terroristas até hoje. Tá? O Maomé acabou ganhando uma conotação aí de mensageiro de Deus, né? Ele não pode ser representado, você não pode ter um desenho, você não vai representar, você não pode andar com uma camisa, eu amo Maomé, o Maomé te ama, não vai rolar. Você não pode representar contra a lei. É importante lembrar também que após a morte de Maomé, existe uma secessão, né? Se divide em duas correntes, os sunitas e os xiitas, né? Sendo aí a grande dificuldade quem deveria continuar o legado de Maomé, seria, se não me engano, seus descendentes ou, no caso, um sujeito considerado inspirado, próximo, no campo ideológico. Essa parte eu vou confessar que me falta um pouco de conhecimento. Mas essa divisão é marcada justamente... Califado, né? Existe uma questão política envolvida, sim, Toninho, mas eu vou ficar devendo. Uhum. E... a partir daí, os xiitas são famosos justamente por serem mais ortodoxos, mais fundamentalistas. E essa é uma expressão que também tem retomado o fundamentalismo, o radicalismo dessas pessoas. O problema que está sendo colocado é até que ponto o fanatismo religioso tem que ser tratado com todos os cuidados possíveis para não desencadear ações como essa. E isso é uma crítica que nós temos que fazer, sim. De fato, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, sim, mas a gente tem que entender também que existe liberdade de expressão, as pessoas têm que se manifestar a respeito disso. O fanatismo religioso vai em contrário, vai em sentido completamente oposto a isso. E, como eu disse, a origem das palavras, elas ajudam a entender o processo. Alguns desses termos que nós usamos para definir o fanatismo, né, o fundamentalismo, tem origem latina, remonta à Roma Antiga. E lá existiam, na Roma Antiga a gente pode colocar aí dois segmentos religiosos bem nítidos, assim, da prática religiosa, independente de qual seria, né, a sua religião em si. Mas existiam templos, o lugar onde havia o culto, um ritual, como ritual ele tem início, meio e fim, ele tem todo um procedimento, ele é, vamos dizer assim, de certa forma racional, ele é compreendido dentro de um procedimento, ali dentro se manifesta certas coisas que são permitidas e aquilo que não é permitido, aquilo que é feito fora do ritual, ou por ser de uma outra religião, ou por estar simplesmente fora do combinado, ele é uma profanação dentro do templo. Justamente para isso existe outro aspecto, o fanus. Nessa área, nesse lugar específico, as pessoas podiam manifestar a sua fé de maneira irracional, se entorpecer, brigar, discutir loucamente, matar. Era uma área onde não se tinha um ritual específico, um controle dessa prática. E é daí do fanus que surge a expressão fanático. O fanático, o que ele é? Ele é aquele sujeito que não prega de maneira racional. Que ele quer a imposição do seu pensamento de maneira completamente fora até mesmo do aceitável, de qualquer forma, custe o que custar. Ao passo que o fundamentalista, ele tem um caso, a prática do proselitismo, que também é um problema. A ideia de impor a sua crença aos outros. Então, se eu, minha religião é contra o aborto, eu quero que todas as outras, independente da religião, também adotem isso. O fanático ele pode ser encontrado em várias áreas. Tem o fanático do futebol, você tem o fanático da política, entendeu? São outras manifestações de fanatismo. O problema quanto à religião, do fanático religioso, é que ele age de maneira a acreditar que qualquer ação dele vai ser glorificada, recompensada, ou ele se tornando um mártir, um santo, né, vai ter aí todos os seus atos mais absurdos que sejam compreendidos por uma força superior. O que não acontece, por exemplo, no radicalismo da política. Isso é o que deve ser levado em consideração, porque isso faz com que a gente viu ali o sujeito, né, um policial estendido no chão pedindo misericórdia, sendo executado com um tiro a queima-roupa, e para aquele executor está tudo muito bem, obrigado, porque na cabeça dele, ele está fazendo algo divino. Isso chama isso de fanatismo. Isso é o fanatismo. São conceitos, assim, diferenças tênues, né? Mas é importante entender. O fanatismo, eu acredito que seja o problema maior, porque ele exime o sujeito da culpa. Então, nós vimos lá esse atentado na França, como em outros lugares, atrocidades, né? Pessoas sendo executadas de maneira covarde, desarmadas, explorando, né? Isso que choca muito. Mas por que as pessoas fazem isso? A resposta é o fanatismo, sem dúvida. O que eu acho muito doido é pensar assim, né? Bom, beleza, a partir do momento que existem essas pessoas e esse grupo, os grupos terroristas que a gente conhece que são fanáticos religiosos estão aumentando, como proceder com isso, né? Uma das respostas que as que a gente mais vê são respostas, né, de voltar e continuar. O problema dos Estados Unidos vai lá, bota seus exércitos lá, joga bomba para tentar matar os líderes. Mas é também uma política que é falha, né? Já dá para ver há não sei quantos anos aí que não tem funcionado efetivamente. E de alguma maneira isso tem que ser combatido, né? Então quais será que seriam as perspectivas mais positivas desse momento? Como combater isso ou como responder? Que é isso? Se você não tem que combater violência com violência, que você mata, sei lá, pode ser líderes, né? Acaba surgindo outros, né? E isso permite, né, dentro do fanatismo religioso, isso é rápido para acontecer, não é tão demorado, né? E aí é isso, né? Dentro das cidades ocidentais que tem pessoas que são muçulmanas, como elas lidam também com isso? Como será que está sendo, por exemplo, para os muçulmanos que estão dentro da França agora, com toda essa história aí, né? Já tem uma série de artigo também, reportagem que fala disso, né? Porque também não deve ser fácil, né? Você acaba carregando um estigma, né? Um estereótipo muito grande sobre o que você acredita, mas você não é aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Os fanáticos religiosos. Então aí começa a ter uma trama cultural muito complexa, né? A questão da questão religiosa mesmo, né? E isso a gente pode puxar para todo lugar, né? A questão religiosa, eu acho que ela tem uma dificuldade de ser tratada não só pelo fanatismo, mas é por essa questão da tolerância em si ser também muito difícil de ser alcançada, independente, né? Não só pelo fanatismo de grupos que são extremos, de extrema, como é que chama? Ortodoxo, extremamente ortodoxo, mas também de outros grupos religiosos que estão aqui no Brasil, que a gente vê todo dia, não precisa sair muito longe, você vai no busão. E aí você, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente tem agora? Crescendo um grupo muito grande religioso, que é os evangélicos, né? Tem crescido muito a comunidade evangélica no Brasil. Não estou falando que eles são extremos ortodoxos nem nada, mas... Alguns são. Né? Não são todos, mas alguns são. Então, e isso surge um monte de coisa. Que é, pô... E aí, né? Tá crescendo esse grupo e crescendo na base do quê? O que eles... Querendo ou não, é isso. Muitos dos grupos também, eles, desses grupos religiosos aqui no Brasil, falam, não, venha, porque você vai enriquecer, venha ao templo de Deus, seu Senhor, que aqui você vai conseguir tudo, é só deixar o seu dinheiro, né? Tipo, o templo do Salomão, que tá tendo lá em São Paulo, né? Tem toda uma história atrás daquilo, cabulosa, que eu também nem entendo muito bem, mas, meu... E aí, quando você vai falar com eles de outra religião, você não consegue, Você não consegue. Você vai falar da religião afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras que são perseguidas historicamente, como é que você vai falar pra um cara? Ou então, eu participo aí de um... Eu já fui ali numa Umbanda, eu já fui numa gira de caboclo. Você vai falar, o cara fala, meu pai querido, capeta, sai, o sangue de Jesus é mais forte, né? Então, tipo, isso também é complicado, né? Não chega a ser um fanatismo, não sempre, chega a ser um fanatismo religioso. Só que a gente encontra a todo momento essa intolerância religiosa, né? Que também é histórica, né? Pensando aqui no nosso Brasil um pouquinho, é histórica no sentido que, pô, os negros estão aí também há muito tempo carregando, né? Essa labuta e não reconhecem esse deles, ou dos índios também, tem as juremas, tem um monte de coisa de índio também, religioso, que são foi tirado deles, né? Muitas vezes, e aí, como é que a gente resolve essa equação aí, né? É complicado. Então, gente, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já já. Ensino básico em revista. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que era ainda construção, pois já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, a tupi-tupi da Inkflus. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem soube ou desce a rampa. Alguma coisa nossa atrás é quase luz, forte demais. Parece pouco, tudo à prova, parece fogo, parece, parece paz. Pletora de alegria, um show de Jorge Benjô. Dentro de nós é muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora do orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguna cosa está fuera del orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguna cosa está fuera del orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguna cosa está fuera del orden, fuera del nuevo orden mundial. Na minha testa caem, vem colocar-se plumas de um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Os puxiquetes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribua a piscadela do garoto de frente do Triano. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Alguma coisa está fora do orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguma coisa está fora do orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguma coisa está fora do orden, fuera del nuevo orden mundial. Alguma coisa. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui com os professores Vitor Querubim, professor Sérgio Alberto Ramos Júnior e com os trabalhos técnicos da Débora, nossa querida Débora Canho. E hoje nós estamos discutindo aqui sobre a questão do terrorismo, Estado Islâmico, enfim, no último bloco nós falamos sobre o fanatismo, né, religioso. E vamos trazer um pouco aqui essa discussão para a nossa realidade, que é o Brasil, né? Claro, nós não temos, assim, ações terroristas fundamentalmente de origem que chega até aqui, não chegou ainda, né? De certa forma, também, desculpa, mas a gente tem, né? Existe, sim, lugares, assim, mas, digamos, onde o Estado não chegou, né? Certas ações praticadas aí que se assemelhar, se podem até se assemelhar, mas pode prosseguir aí, comenta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o fanatismo, né, religioso, a intolerância religiosa que a gente verifica aqui no Brasil. É, Vitor deu uma série de exemplos bacanas aí a respeito do tratamento que é dado para a população crescente, né, das igrejas evangélicas, à cultura e às religiões afro-brasileiras. E isso é, assim, tanto quanto preocupante, porque... eu me pergunto às vezes, né? Eu vejo demonstrações claras de ódio, de associação das religiões afro-brasileiras com o satanismo, e, enfim, que também, né, pode ser discutido tranquilamente. Mas eu fico me perguntando, será que essas pessoas, elas realmente aprenderam na escola todo o preconceito, né, e todo o ódio que foi construído em cima dos negros e tudo que era associado a eles ao longo da colonização? Será que elas, né, o pastor evangélico, ao condenar, né, a pessoa que manifesta essa predileção, esse tipo de opção aí, né, religiosa, ele não está percebendo que ele está reproduzindo, né, um discurso de séculos de opressão, né, de imposição de uma visão eurocêntrica, cristã, católica, branca, sobre todo o resto que já havia aqui, né, e que tem a sua beleza, que merece o seu respeito? Então, mais uma vez a gente acaba caindo nessa tecla, inevitavelmente, porque nós somos professor, mas a resposta até para a indagação do Vitor no bloco anterior, e qual a solução, né? Se reprimir com violência, sem dúvida, né? Você ir lá matar, né, as pessoas que fizeram isso, seus parentes, seus, né, enfim, seus próximos, isso vai gerar outros grupos e outras retaliações, esse círculo absurdo, né, de retaliações, de violência. Mas, sem dúvida, mais uma vez, a gente vê a importância que é o conhecimento, o estudo, né? Da mesma forma que se aplicaria aqui, no meu ponto de vista, também tem que ser aplicado lá. A instrução, o conhecimento e todo o capital cultural que é preciso se manifestar para as pessoas terem a capacidade de praticar praticar a tolerância religiosa, ela é imprescindível para que esse tipo de acontecimento comece a ficar cada vez mais isolado, né? Mas, por outro lado, também é muito perigoso essa questão das bancadas, né, religiosas, que a gente vê. Isso é perigosíssimo. Né, no Congresso Nacional. Uhum. Isso aí traz reflexos na vida, né, na sociedade, no cotidiano das pessoas. Né? Com certeza. Várias bancadas são perigosas, né? As dos ruralistas também são perigosas. É. Né? Tem muita coisa, né? Mas você tem muita razão com... Foi muito bem lembrado desse lance da bancada religiosa, que é isso, né? Nosso Estado, por Constituição, é laico, né? Começamos daí, então, que nossos direitos também devem ser considerados para além da religião, né? Então, para uma questão de bem comum, né? Não é porque você... E é isso que eu acho que é mais empacado no Brasil, a questão da igualdade... Como é que é isso? Dos direitos humanos, das comissões de direitos humanos, a questão de direitos e igualdades para todos, né? Isso fica muito complicado, porque é isso. A gente tem uma bancada que ela é eleita, né? Justamente por uma grande... O cara se elege como pastor. Não se elege como uma pessoa civil que está dentro da sociedade e que quer partilhar. Ele acaba angariando uma série de gente que tem uma determinada crença que ele carrega junto, que ele promove, e com essa promoção da crença dele, ele consegue ainda se eleger dentro de uma questão que não é religiosa, né? Que é uma questão civil. E aí que eu acho que aí as coisas começam a ficar complicadas, né? Que ele começa a exercer a sua função de homem público, dentro de um cargo público, enquanto uma pessoa religiosa, né? E dentro dessa questão, por exemplo, quando a gente começa a falar de questão de homofobia, por exemplo, que é uma das questões que estão mais também aí à frente aqui no Brasil, é que, meu, e aí, como é que faz, né? Se os direitos são iguais, por que não há onde ser, por exemplo, casamento civil não pode também acontecer para gays e homossexuais? Por que não pode ter a questão de adoção de criança também? Quais são as dificuldades? Por que tudo isso, sabe, não vai para frente? Aí eu acho que é dificultoso demais, né, essa história da bancada. E aí que a gente esbarra em questões complicadas. Tem reflexos sociais, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que nós vivemos uma sociedade democrática. Você não pode impedir o sujeito de ascender a política justamente por ele manifestar na sua propaganda política, na sua cartilha, a defesa por determinada religião. Então, me perguntar, você é contra a bancada evangélica? Não, tem que ter ali, né? No caso, é que a gente usa a ideia de bancada, a ideia de bancada, você já imagina realmente uma frente assim em defesa daquele ideal. Mas deve existir políticos que representem sim os interesses dos evangélicos, naturalmente, assim como dos próprios ruralistas, né? O que é estranho dizer, né? Então, realmente não ajudam muito ou atrapalham muito, mas tudo bem, é um direito democrático desses indivíduos exercerem ali o poder que foi para eles constituído através do voto. Mas é importante realmente lembrar, porque o laico, cara, é só no papel, viu? Exercer isso, meu. O sujeito quer advogar em torno de uma causa religiosa? Sim, mas ele entenda que ele não pode impor a sua visão sobre os demais. Ele não pode, de repente, frear uma pesquisa sobre células-troncos, que é de extremo interesse para o desenvolvimento científico e para a vida das pessoas, né, que precisam desse tratamento, por um princípio meramente religioso, abstrato. Então, essa compreensão é que a gente vai ser difícil conciliar. Que não acontece. A gente havia comentado que no Brasil assim, a gente não tem casos explícitos, tácitos de terrorismo, como ocorreu recentemente na França e em outros lugares. Mas eu considero uma prática terrorista que acontece, por exemplo, lá no Mato Grosso, em Goiás, onde pastores incitam as pessoas a queimar as ocas dos índios, né, que é onde eles praticam ali, né, ou crenças animistas, de modo geral, e para que eles sejam ali rechaçados e acabem de uma forma ou de outra cedendo à pressão dos pastores. Isso é terrorismo, radicalismo fanático, né, de claro radicalismo, de claro fanatismo. Você vai lá, destrói a propriedade, destrói a residência do outro, acreditando que você está fazendo uma coisa certa, que você está salvando ele de uma religião errada. Então, a gente tem que pensar justamente nesse ponto. Como se combate o fanatismo? Com a educação, né, com o esclarecimento das coisas. Né, assim, combatendo aquela ignorância e aquela noção trazida pelo próprio proselitismo, de que a sua ideia é superior à dos outros, de que não é necessariamente assim, e que o aprazível, que a ideia, é que as diferenças convivam, independente de quais sejam elas. É um voto feio. O que eu acho interessante, assim, eu gostei muito da sua argumentação em relação às bancadas, né? Que é de fato, se por democracia elas podem defender os interesses dela, eu concordo bem também. E aí eu rebato com a seguinte questão que também a gente tem que pensar, que é, meu, como que as pessoas chegam até o poder democrático? É democrático por voto, mas como você chega lá, né? Tipo, a bancada ruralista chega lá porque ela tem muito dinheiro, né, pra conseguir se eleger, né? Os pastores chegam lá porque eles têm muito dinheiro pra conseguir se eleger, em cima de muito dinheiro que eles ganham, né? Eu, por exemplo, não vou conseguir chegar lá com a minha condição de professor do estado de São Paulo, em São Carlos, trabalhando 40 horas semanais, me eleger, nem como vereador aqui. A não ser que, sei lá, eu trabalho 40 anos na escola, depois de conhecer muito pirraia, eles crescem, e pode ser que sim. Mas aí, entendeu? É complicado essa questão. Mas aí já vai para uma outra discussão, né? Que é a discussão da representatividade democrática. Mas assim, nem sei porque eu vou. Enfim, fui pra aí, mas só foi pra dar uma repensada também nessa parte. Tem assunto para mais alguns programas ainda, sim, sempre tem. Gente, nós estamos terminando o nosso programa, tá? Mas nós vamos pensar aí para a próxima pauta, já no próximo programa, vamos nos reunir e discutir já o que nós vamos. Provavelmente nós vamos falar sobre a crise hídrica, né? E mais algum outro assunto que a gente pense aí. É interessante. É isso, amigos. Nós queremos agradecer a sua audiência, tá? E convidá-los para que estejam conosco na próxima semana. na quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado, às 13 horas. Sempre aqui para a Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Escute diferente. Você já imaginou o seu programa tocando aqui? Rádio Fiscar! A Rádio Fiscar abriu uma chamada pública.